Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polá, Guizão e Oliver Pérez. Sejam bem-vindos à 70ª edição do Nerdrops. Hoje nós temos como convidados... Ok, temos aqui Oliver Pérez e Guizão. 3 é o meu número da sorte. Nosso convidado é Deus. Então vamos parar de conversa e vamos direto aos e-mails. Nerdmail. E vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops. Estou aqui com o pessoal que participou do cast, grande elenco de Oliver Pérez e Alan Polar. Todos nós, juntos. E antes de tudo isso, vamos começar com os nossos recadinhos. Tem algum? Claro que tem, Oliver Pérez. É a Rádio Anime, que passa o nosso programa todas as terças-feiras às 4 horas da tarde. Bom, e a galera que foi sorteada aí na nossa pesquisa premiada, a gente ficou devendo os nomes deles no ar, né? Então, Polar, isso. Por favor, manifesta. Bem, temos aqui então Lucas Gomes Kirst, que já recebeu o seu kit completo do Senhor dos Anéis, com os 3 livros do Senhor dos Anéis, Silmarillion, Hobbit, um box com a trilogia do Senhor dos Anéis em DVD e mais um... Chegou em caminhão baú, né, velho? E ainda pra completar um documentário, né, da Discovery falando sobre as relações do Senhor dos Anéis com o mundo real, cara. Ele já mandou sua foto aqui, felicíssimo, mandou uma foto aqui, gostou muito do prêmio. Temos também o... Tá brincando. Outro Lucas Melo de Almeida, né, Volta Redonda, que a gente já mandou já o box da trilogia Bourne pra ele, tomara que ele mande uma foto pra gente. E pra fechar, o Leonardo... Tomara, viu, Lucas, que você mande uma foto. E pra fechar, o Leonardo Lira Rafael da Silva, né, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, vai receber o seu cofre de emergência, cortesia do grande Pablo da Loja Nerd. Cara, esse prêmio é da hora, velho. Não que os outros não sejam, mas esse é da hora. Foi um prêmio, foi um favor que o Pablo Sica fez pra gente aí, né, cara? Pô, é um terceiro prêmio pra você ver que aqui a gente não tá de brincadeira, não. A gente se propôs a 2 e isso foi sorteado 3, né? Tá louco, né? Tanta gente que se propõe a 2 dá um só. Ou não dá nenhum, né? Vai ser um brinde, não entrega pra ninguém. É. Ou se não, o prêmio vai pra Marte, né? Junto com o caçador. Vamos aos e-mails? Vamos lá, o primeiro e-mail é do Roger Gelonese, parceiraço aí do Guizão e do Sr. Polar, vizinho aí de Bauru. É, meu nome é Roger Gelonese, analista de sistemas, 25 anos, Bauru, São Paulo e sumido há uns 5 episódios. Bom, primeiramente vou dar os parabéns por todos os programas que deixei de comentar, né? Incluindo aqui os nossos novos adjuntos, o TrailerCast e o Nerdrops Games, do Sr. Vivaco e companhia. E voltando ao Nerdrops, né? O programa tradicional... Momento chuveirinho, Guizão. Pense nos ouvintes que, da mesma forma que eu escuto no trabalho, tem empregado novo aqui. Logo pela manhã eu fiquei roxo de segurar a gargalhada. É engraçado que no momento do sofá ninguém dá risada, né? momento do sofá, nego escuta sem problema. E falando nisso, ninguém mandou, né? A Mariana da Taverna do Ovo ficou de mandar e até agora nada, né? É, ameaçou. Ficou bebendo cerveja com o Shrek, esqueceu. É, eu tenho certeza que o Pedro botou ela no lugar dela, já deu umas tapas na cara e tá tudo certo. Bom, aqui ele também comenta sobre Sucker Punch. Alguém avisa a Paramount pra usar a sinopse do Ok-Tok. Eu estava com vontade padrão de ver o filme e depois da sinopse dele passei a acreditar melhor. As Loucas Aventuras de James West, que ele comenta, que foi um dos filmes que a gente falou por causa da incursão, né, do steampunk nos cinemas, que foi o primeiro filme que eu aluguei, azar o seu. Tinha acabado de comprar meu primeiro videocassete e aluguei James West Godzilla. Começou bem. É, exato. Pô, o cara foi atrás dos clássicos, né? Bom, ele tá falando que ele não aguenta mais sobre os rumores aí do Spider-Man Reboot, né? O primeiro filme aí do Sam Raimi ele viu umas 10 vezes. Justin Bieber, fazer um pedido sincero a vocês. Não coloquem Baby mais. Apareceu na piada uns bons minutos e eu ainda estou com o refrão na cabeça. Falando nisso, Polar, sobe a música. Baby, baby, baby. James Bond foi renovado para os tempos de hoje e, na opinião dele, acabou ficando perfeito. E aqui ele tá falando aqui que os arcos de histórias, né, se atualizam conforme os filmes vão passando de época, né? Fez de The Walking Dead. Ele convidou uma galera para assistir na casa dele, ele me chamou, mas não consegui falar com ele. E aí, depois que ele falou, a gente assistiu. Fez uma observação que lembrou bem a cena do Don't Enter Dead Inside, que a gente comentou que tem no filme e que a gente falou, realmente tem nos quadrinhos. Se a gente for olhar para algumas edições mais para frente, eles entram num condomínio abandonado e é no condomínio cheio de neve que tá escrito a parada e não no hospital, cara. É, isso é verdade, mas aí é um outro momento, né, cara? É outro momento, cara, mas é uma... Pô, foram espertos, né? Outro ponto positivo pra adaptação aí, que usou um elemento mais pra frente dos quadrinhos pra chamar atenção logo na abertura do seriado, né, cara? É, mas nesse sentido eu achei que nos quadrinhos ficou melhor, porque dá muito mais cagaço, né, meu? O próximo e-mail é do Eduardo Coiso, 32 anos, São Paulo, SP. Olá, amigos do Nedrops. Valeu pelos elogios da minha juventude, mas sou um pouco mais novo que o Oliver Pérez, não é verdade? Bem, Akira não pode virar filme americano. Fica enjoado só de pensar nessa meleca ocorrer, vai ficar um lixo. Talvez com um baita visual bem feito e efeitos visuais fantásticos. Mas e o roteiro? Para um público mais jovem, vai ferrar tudo. Puxa, ótimos atores no filme do reboot do Homem-Aranha. Mas pelas informações que a gente já leu, dá medo de ver um desperdício dos dois. O Marty Sheen é um baita ator. Espero que seja aproveitado de maneira inteligente. O 007 tem que correr logo. Espero que seja a conclusão dos dois filmes anteriores para se iniciar um novo plot. Hobbit está tão enrolado que pode perder um ator que já ficou marcado no papel. Seria péssimo para a produção, pois iria ficar faltando alguma peça em sua exibição. Já gravei junto com o Ok-Tok e no MasmorraCast ele realmente é extremamente simpático e inteligente. Um abraço. Um abraço aí, Eduardo. Valeu pelo e-mail. Bem, o próximo e-mail é do Sharp Walker, também conhecido como Servo Antônio, 32 anos, engenheiro, Niterói, Rio de Janeiro. Salve, Nerdroppers. Outubro acabou, mas novembro começou com o Nerdrops quebrando tudo. A participação do Ok-Tok foi fantástica. O episódio Bola Gato com contrapartida social ficou muito bom. Continue um ótimo trabalho e malditos sejam vocês. Mais um podcast adicionado na minha lista de downloads semanais. Aguardava o lançamento de Batman Inc. na esperança de recomeçar a ler as aventuras do morcego, mas vocês me desanimaram. É, eu tinha esperança. É sempre assim, cara. A gente desanima tudo que todo mundo acha bom, o que é ruim a gente fala que é legal. É, olha só, eu falei pra caceta do, como que chama, do Scott Pilgrim. Muita gente gostou, né? Ou porque quis se enganar a si mesmo, mas tudo bem. E eu falei um monte dos Jogos Mortais até hoje, o Oliver Pérez comprou todos pra assistir. E no mais é aguardar um próximo cast sexual cabalístico e torcer para que o momento chuveirinho seja lésbico. Vamos que vamos! Bom, quem manda um e-mailzinho aqui interessante pra gente é a Stephanie Thiaga Nunes. Ela se diz aqui que tava folheando uma revista super interessante quando se deparou com o quadro Ciência Maluca, né? E justo nesse quadro informou que, segundo os psicólogos da Universidade Grant McEwan, do Canadá, pessoas que jogam videogame têm mais chance de ter sonhos lúcidos. É, a super interessante tá quanto tempo atrasada em relação com a gente, senhor Polar? Só 6 meses. Só 6 meses. Porque a gente comentou, ó, toma essa. Nerdrops é visionário, velho. A gente comentou a respeito dessa notícia daí no Nerdrops 44, cara, em que a galera que joga games, né, segundo pesquisas, né, são capazes de enfrentar os pesadelos de uma maneira diferente, até com mais controle até, né, mesmo porque tá sempre com a mão no joystick e tal. Literalmente ele tem o controle da situação, né, cara? Exatamente. E outra, eu também tenho, eu assino uma super interessante, cara, na hora que eu peguei essa matéria eu falei, meu, não acredito que só agora esses negros estão publicando isso, né? É que só pra galera que joga, na hora do sonho aparece a sequência de botões do Quick Time Event, né, cara? Bom, é isso aí, Stephanie. Valeu pela dica, mesmo que atrasada, mas confira lá na Drops 44. O famoso Submarino, onde o Sussi afirma que Submarino tem buzina. Mais um episódio folclórico, né, do nosso repertório. Mítico, né? Mítico, diria eu. Mas coitada da Stephanie, não é ela que tá atrasada, coitada. Não, não foi ela, foi a matéria. É super interessante deste mês, é claro. Obrigado pela notícia, mais ouvintes aí que quiserem mandar notícia, a gente aceita também. Tem também um e-mail do Vinícius Maciel que diz o seguinte: olá, Nerdroppers. Essa é a minha opinião sobre o possível remake de Fuga de Nova York. Acho muito difícil fazer um bom remake de um filme dos anos 80, mas, mais uma vez, sou obrigado a concordar com o Oliver. Alô, Oliver Pérez. Acho que uma continuação ficaria bem melhor, mas o novo filme deveria ser no estilo dos filmes atuais, bem realista. Porra, não vai ter... Ah, é Fuga de Los Angeles, né, que tem o surf. Ah, isso, Fuga de Los Angeles. O surf, o basquete, o que você quiser. Tudo que é legal, né? Ele que tá. Acredito um erro tentar fazer aquele estilo de filme atualmente. Exagerado, extremamente mentiroso. Hoje o mundo é outro. Acho que esse tipo de filme teve seu espaço apenas nos anos 80. Nessa década, tudo era exagerado, desde a roupa, passando pelos carros, né? Com detalhes de madeira na lataria, e chegando até os cortes de cabelo. Por isso, um filme exagerado é aceitável. Mas nos anos 2000, isso não ocorre, já que as tendências são filmes mais realistas. Queria muito o Snake Plissken moderno, mas não acho que ele funcionaria. Ele nasceu para ser fanfarrão e estiloso. É, cara, é o bom, assim, filme dos anos 80, né? Que não saiam de lá. Ah, cara, mas pelo que eu tô vendo agora, todos esses filmes dos anos 80 estão ganhando toda uma nova realidade, né? E o último e-mail é do Adriano Kleber Tumi, o conhecido mestre mágico, 35 anos, São Bernardo do Campo, São Paulo. Como não podia deixar de ser, o programa com o Walk Talk ficou excelente. O cara mandou muito bem e o cast ficou bastante divertido, meus parabéns. O comentário de hoje é referente ao Batman e sua nova empreitada em Batman Inc. Eu não tenho nada contra o Grant Morrison e sei que de tempos em tempos algumas histórias de cunho bastante duvidoso acabam aparecendo. Mas a DC ultimamente não está exagerando um pouco, não? Depois de ferrarem com seus heróis na época da morte do Superman, lembra-se? Superman morto, Batman aleijado, Lanterna Verde vilão... O mais ferrado era o Aço, né, cara? Ai, filha da... Eita, meu... O Gagar virando o Warrior. Agora eles trocam de lugar. Com o Superman virando um andarilho solitário, né? Bem ao estilo do Batman. E o Batman dando entrevistas coletivas e atuando como um herói global. Bem ao estilo Superman. Ou simplesmente trocando de roupa como fizeram com a Mulher Maravilha. Que admito com maneira, mas meio esquisita. Eu não piloto essa ideia do Batman virar herói global reconhecido pela mídia. Até porque ele já era com a Liga. Talvez, e é justamente por isso é que eu não piloto, a intenção aqui é torná-lo menos sombrio e retornar às histórias mais aventurescas das décadas de 50 e 60. O Batman está agindo que nem o Homem de Ferro da era Guerra Civil. Aí ele continua com algumas outras observações aqui, né? O Hobbit sem o Ian McKellen como Gandalf não quer nem pintar no assunto. Ele concorda com Oliver Pérez, né? Que a fuga de Nova York não é uma boa ideia, mas ele acha interessante que uma continuação da franquia. Ele também aqui dizendo que The Walking Dead é animal. Atenção, Fox, patrocínio. Estou acompanhando os quadrinhos e a cada edição é uma explosão de cabeças e muitos xingamentos, com os caras se fodendo bonito. E ele trava mais algumas coisas aqui, né? Falando até sobre o hype de Lost, que isso aí pode preencher um pouco o vazio que causou, né? Mas Fox, sem drops para você pela bancada com os cortes. Espero que depois das críticas eles revejam essa postura em cortar para caber na grade e de preferência acabe com essa merda de jogar os créditos depois de um comercial. E por falar em cortes, né, cara? O segundo episódio de The Walking Dead tem corte pra cacete. Bom, e é isso aí. Mais uma vez, parabéns pelo sucesso e nos vemos nos comentários do site. Aliás, comentem nos posts do site, seus ouvintes filhos da mãe. Aê, muito obrigado, Mágico, que agora não é mais mestre, pelo visto ele foi rebaixado. Ele perdeu uma vaga pro Nicolas Cage, cara. Não, ele aprontou. Ele aprontou que nem o Saruman, o Gandalf entrou no lugar. Puta merda, isso é ruim demais. Então é isso aí, esses foram os nossos e-mails. O que nós fazemos agora, Oliver Pérez? Vamos mandar um abraço pra galera que também colocou uma boa dose de comentário no cast 69. Um abraço pro Skazinski, pro João Vitor, pro Rafs 13. Um abraço também pro Davi Orenpüller. Orenpüller! Né, Oliver Pérez? Que ele diz que... zoou nossa piadinha do Star Wars, mas agradeceu pra gente ter acertado o nome dele. O Hitler falando o nome dele deve cuspir, cara, a sala toda, né? Abraço também para o Dudu XM, que achou ótima a piada do tio Ben Kenobi, né? Abraço pro Bruno Elias aí, né? Que falou que a participação do Ok Talk deixou as piadinhas com um nível acima do normal. Parabéns, muito obrigado. Um abraço também para o X Drogba. Um abraço para o Queiroz, que falou que o Harry Potter não fez moicano, mas a Hermione mostrou chubrisca. O R.P. Souza que diz, pô, quer dizer que se eu trollar tem o meu comentário lido? Porra, meu amigo, sempre, pô. Aqui a gente não liga, não. O importante pra gente aqui é vocês sempre mandar seus comentários indiferente aí se for de crítica, se for de trollagem, enfim, se for de elogios, a gente lê do mesmo jeito, é claro. Se for alguma crítica construtiva, obviamente a gente vai tentar melhorar. Também não podemos esquecer de mandar um abraço para o Doug Lira, né, mais o que achou que podcast totalmente excelente e que realmente também concorda que o Dead, pra mim, pra ele, foi a surpresa do ano. Afinal, zumbi sempre pega de surpresa, né? Total. A gente não falou do Walking Dead desde o ano passado? Acho que sim. Ah, tá. Tipo, foi a surpresa desse ano, apesar da gente falar dele desde o ano passado. Então é isso aí, um abraço pro Taras também para o Fernando Renan, que ficou horrorizado com a ideia de Nicolas Cage como super-homem e que também acha que o Nedrops é essencial para começar direito a semana. Fernando é um cara que, assim como eu, tem dois primeiros nomes. É Guilherme Diego. Bom, aqui pra finalizar, tá o recado de sempre aí do nosso parceiro Kio Caio César, que ele cita aqui que agora é a vez de concordar com o Polar, que a mais da metade do sétimo livro do Harry Potter é realmente muito arrastado, é armar e desarmar barraco o tempo todo, no bom sentido, é claro. Né? Ele também acredita aqui que a probabilidade do filme ser muito mais interessante que o livro é enorme. É, também assisti o Walking Dead aí vazado para depois assistir na Fox e, meu, de acordo com ele, muita gente fez muito bem, né? Devido aos já mencionados cortes, né? Que foram realizados aí pelo canal. E aí, infelizmente, aqui um último lembrete aqui, o que o César também lembrou, é que tá mandando força pro OkTok, né? O OkTok, infelizmente, aí na segunda-feira, no dia de lançamento do cast que ele participou, a mãe dele veio a falecer por problemas de saúde que se agravaram, então. Então, galera, manda um abraço aí, manda força pro OkTok e tudo de bom pra ele daqui pra frente, cara, né? É isso aí, porque o cara merece, velho. Super gente boa, né? Já passando por uma crise foda na vida aí. Então, galera, manda aí seu recado de força pro OkTok aí, seja por Twitter, e-mail, enfim. Então, paz. Abraço e força aí, OkTok. E aí, pra fechar aqui os abracinhos, nós temos também o Dr. Ulisses e o Elvis Rocha, que bem... Todos eles têm aí um pé atrás com o SUS e gostando de seriados, né, cara? É tenso. Principalmente porque ele tá gostando de The Walking Dead, né? Então todo mundo já tá começando a ficar preocupado, né? Então não se esqueçam, pessoal, continuem mandando e-mails para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br e vamos correr logo com esse cast? Simbora! Cinema! Vamos aos destaques do cinema. Anunciada data de lançamento para o filme Thor aqui no Brasil. Kristen Stewart pode estar nua em Amanhecer e os cariocas protestam contra as filmagens no Rio. Will Ferrell novamente o ator mais bem pago. E saiba quem são as musas do Cavaleiro das Trevas. Primeiramente, nós vamos falar sobre o pôster de Robo with a Shotgun, que vai contar com Rutger Hauer como um mendigo motherfucker. Como um robo? É, não é um robô. Um robô? Para robot. Mas a Robo, né, que é um, digamos, uma gíria para mendigo ou sem teto lá nos Estados Unidos. Um ban, né? Bam. Isso, um ban. Isso. Não o ban da live, é o ban. Bom, aqui nos territórios brasileiros já tem sido carinhosamente apelidado de o mendigo e a escopeta 12, né? O que pode bem acalhar, né? Ah, não, o mendigo e a 12, né? É, escopeta 12. Escopeta 12 mexe meio feio, né, meu? É porque a 13 tá no house. Ou é chupeta 12, né? E aí, tô esperando, esse daqui tem cara de ser outra daqueles filmes lá que tem aquela boa dose de violência nonsense, né? Ah, cara, vai valer só pra ver o Rutger Hauer voltar do... Do Cavaleiro do Batman Begins, né? Exato. Porque depois disso eu não vi ele mais em nada, cara. Não, depois disso e antes disso também ele ficou um bom tempo no ostracismo, né? Sem nada, é. Aliás, na minha cabeça, Rutger Hauer é assim. É o feitiço de Áquila, Batman Begins e Robo e Shotgun, né, cara? Pô, mas tem aquele filme, não sei se é anos 80 ou 90, acho que é Fúria Cega. É um filme legal também, cara, que ele é um cara lá que... Eu não lembro se ele era um soldado, alguma coisa do tipo, que ele adota essa... uma semi-vida de monge aí e tal, só que ele acaba ficando cego e tal. E, meu, o cara vira praticamente o Demolidor, manja. Um cegueta que faz tudo. Cara, nego, nem chupou bonito mesmo a história do Demolidor, não? Chupou bonito. Tem até uma parte legal no filme que eu sempre dou risada, independente de quantas vezes eu já vi, que ele tá dirigindo o carro e uma menininha tá guiando. Não, direita, esquerda, até. Aí acho que dá uma fechada no cara. O cara fala, porra, vai pra puta que te pariu, você é cego? O cara fala, eu sou, e qual que é a sua desculpa? Animal, cara. É um filme muito bom. O Rutger Hauer, assim, ele tem filmes, assim, B, que são divertidos, cara. Mas, eu Inclusive, eu não acho que, tipo... Assim, eu não vejo que esse ostracismo aí que a gente mencionou seja realmente culpa dele, porque ele não é um ator tão mal, né, cara? Ele, pô, ele fez Blade Runner também, né? Que o pessoal consagra ele pelo papel lá do Android sentimental e tal. Puta mesmo, é ele, né, cara? Putz, grila. É? Sabe quando você não associa o artista ao personagem? Não, é que tá. Eu acho que ele é meio injustiçado. Só isso, cara. E o Weeble, o nosso cineasta favorito, resolveu nos brindar com mais uma informação sobre sua grande obra-prima chamada Blood Umbrella, né? Mandou um trailer agora, o trailer oficial do filme pra gente. O que vocês acharam, criançada? Cara, o que poderia ter sido um trailer amador também, tanto faz, né? Cara, mas oh, foi muito bom. O cara se... Foi muito bom, né? Foi muito bom. Foi muito bom. O Weeble doido demais, lembre-se. Nossa, ele simplesmente perdeu a noção, né, cara? Nossa, eu não consigo pensar em outra coisa, assim. O filme é tão ridículo que tá começando a dar a volta. É, cara, eu ia falar isso agora. Eu vi o trailer, mano, e... É meio doido, cara. Ele é tão retardado que tá começando a ficar engraçado, meu. Vamos fazer uma hashtag, cara. Não, já tá criada aqui. É arroba Bobarella no Brasil now, né? A exemplo apoie do Scott isso. Pilgrim. Até o Scott Pilgrim veio, que venha Bobarella, cara. Eu vou pra São Paulo assistir, com certeza. Cara, que zoado esse trailer, sabe, velho. Sabe o que eu acho mais foda? Porque, assim, ela é supostamente uma vampira. Eu não entendi direito se é ou não. Ou se é uma sátira da própria Blood Rain, que é outra obra clássica do Weeble, que tá chegando já no terceiro episódio da franquia, não sei como, mas tudo bem. Tem nazistas, tem vampiros, cara. Tem quarto de adolescente teen do ano 2000, cara. Eu não tô entendendo em que ano que é ambientado esse filme, cara. Não, ele é num nexo temporal, cara. É uma coisa de louco. E é engraçado porque o trailer do Blood Rain 3, os caras usaram os mesmos cenários, os mesmos atores, tudo igualzinho pros dois. Detalhes, não conseguiram vender nenhum dos dois ainda pra nenhuma distribuidora, né? O que eu não gostei do Blood Rain 2 é que eles trocaram a atriz. Olha, você quer te fazer uma pergunta. Que quarto é esse dos anos 2000 que você viu no trailer? Ué, olha só a foto aí da mulher. Vê se não é um quarto com paredes rosas e... Cara, dá uma olhada na foto. Cara, esse ano 2000 tá vencido, foram 50 anos, hein, velho? Não, cara, pô. A mulher com um secador de cabelo, esse negócio, essas coisas, não tinha. Viu? Esse é o ano 2000, no 2001, mas isso é no espaço, cara. Ai, meu Deus. Mas eu vou te falar, cara, eu acho que o Weeble, ele resolveu entender que os filmes dele são sempre uma porcaria, quando ele tenta fazer que os filmes são bons. Eu acho que ele resolveu fazer esse filme só uma porcaria, cara, e pelo trailer eu acho que vai ser bom, viu, velho? Não sei não, cara, porque ele tentou pelo jeito, é a mesma proposta do Postal, e Postal é muito ruim, cara. Ah, mas o jogo, o Postal é uma bosta também, né, meu? Ah, sim, ótimo, referências. Pô, se o jogo fosse bom, com certeza eu teria visto o filme. Ai, caramba. Far Cry é um bom jogo, né? É ótimo. Não, Far Cry é um bom jogo, né, cara? Não, é um bom jogo. O problema então, é o filme. O problema é o Weeble, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que ele deveria fazer produção de jogos, entendeu? Porque daí se ele fizesse os filmes depois, acho que ninguém ia ficar puto. O jogo já ia ser uma merda mesmo, né? Exato. Ele faz o filme, negócio. Né? É o que eu esperava do jogo. Não, cara, palmas. Palmas pra o Weeble, que ele merece. Ah, eu vou falar, cara, esse filme vai ser da hora, mano. Mesmo sendo quem é. O foda que é o seguinte, cara, o Weeble não presta nem no Twitter. Eu falei, pô, vou seguir esse puto. Deve ter algumas coisas curiosas. Não, velho, o Twitter dele tá largado, acho que faz uns 2-3 anos já, velho. Pelo amor de Deus, velho. Muito ocupado com o filme, né, cara? É, com certeza. Trabalhando, né, meu? É que ele tá tentando levantar o filme da Blood Umbrella, entendeu? Bom, e depois de várias prévias do filme, tanto em pôsteres, imagens, trailers até, saiu a possível data de lançamento para a chegada do Thor aqui em terrinhas brasileiras. É, segundo o site MovieWeb, o filme ele pode ser exibido por aqui a partir do dia 29 de abril de 2011. E lembrando que nos Estados Unidos a estreia acontecerá no dia 6 de maio. Bom, todo mundo tá cansado de saber, mas enfim, a direção é do Kenneth Branagh, né? tem, conta aí com o Chris Hemsworth no papel de Thor, e ainda conta com o Anthony Hopkins aí, um plus aí no papel do Odin. E também a Natalie Portman aí, né, vai estar participando do filme. Bom, o site aí que a gente vai estar disponibilizando aí no post, contém a data de estreia do filme aí em vários países do mundo, e o curioso é que vários países vão contar com a estreia aí antes mesmo dos americanos, cara. O que eu simplesmente não entendi, cara, porque geralmente os caras fazem isso pra aproveitar o feriado de 1º de maio, né? Mas se ele nem vai ser um feriado prolongado... Isso que estranho, né? Por que será que eles têm esse negócio de lançar antes no resto do mundo e depois nos Estados Unidos? Alguns filmes já fizeram isso, né? Será que é por medo de pirataria? Talvez eles achem que os Estados Unidos pirateiem mais, ou talvez porque os outros países assistindo antes a pirataria cai. Ah, não sei, né, cara? Pode ser estratégia também, talvez um termômetro, vamos dizer assim, né? Pro lançamento americano, que pra produção é o que realmente interessa de resultado imediato, as bilheterias nos Estados Unidos, né? A bilheteria doméstica. Que é a que vai inteira pra distribuidora, né? Exato. Ou será que eles receberam bem o trailer também, né? Que aconteceu na Comic Con? Eu acho que sim, né? Acho que a grande maioria gostou. Não, eu tô confuso, cara. Não tô entendendo essa antecipação, assim. Não sei se essa coisa da pirataria serve como base pra isso. É, porque eu vou falar, eu já vi muito filme aí pela TAM, que é, sei lá, russo, grego, sei lá o que é. Francês, vixi. Mas com cheio de caracteres mesmo. Independente da data aí de lançamento no Brasil e no mundo, vocês acham que aqui vai ser bem recebido? Junto com as outras promessas aí dos estúdios Marvel? Capitão América sempre foi um herói que diz muito mais pros americanos que pra gente, né? Pra gente. Ele sempre considerou um cara ridículo que usa azul e uma bandeira, né? Afinal, é muito mais nobre o Thor, né? Que anda com capa, martelo, né? É verdade. Patrocinado pela Tramontina, né? Pode crer. É que ele é um herói que fala muito mais pros americanos, mas, por sua vez também, a Marvel tem feito um ótimo trabalho, né? Com Homem de Ferro 1 e 2. Até mesmo, vai, o próprio Incrível Hulk não foi todo ruim também. Eu gostei, cara. O Capitão América, que fala muito mais pros americanos, e o Thor é um cara que todo mundo acha foda, assim, mas tem um pouco de diferença entre o Thor da Marvel e o Thor, Deus do Trovão, né? Vai ser um sucesso total na Dinamarca, Noruega. É, trilha sonora de Nightwish, essas coisas. Nossa, Stratovarius. Não, são filmes, assim, que podem não dizer tanto pra gente, porque nunca foram, digamos, personagens que fizeram muito sucesso no Brasil, mas toda essa estratégia de divulgação da Disney nas mídias, tá saindo direto, que faz parte do Projeto Vingadores, que vai ter o Homem de Ferro no final, eu acho que isso tem, digamos assim, uma boa chance de dar certo. E outra, né, cara, são filmes que, assim, eles já estão levando o nome Vingadores, né, no nome, né, Capitão América, o primeiro Vingador, e Thor, se eu não me engano, o filme originalmente vai se chamar o Poderoso Vingador, né, alguma coisa assim. Podia se chamar o Vingador do Futuro, né? Esse daqui é do passado, tá? Esse é muito louco. Se fosse Vingador, então o Schwarzenegger é um dos Vingadores. Ia chamar então... Tortal Rical, né, cara? Mas, assim, eu quando eu conferi o trailer lá na Comic Con, cara, eu confesso que eu não gostei muito, pelo fator, né, figurino, outras coisas mais que desagradavam, mas, assim, a Marvel, com os filmes que ela tá cuidando, cara, ela se provou estar certa, né, o Hulk pode até não ter tido a bilheteria que merece, mas, no fim das contas, eu acho que ainda acabou sendo um bom filme, e eu ainda tô apostando no Thor, vamos ver... Que sai, esse daqui é um filme que eu vou realmente aguardar o lançamento pra poder falar mais, cara. Porque realmente, só pelo trailer, cara, minhas opiniões só vão ser negativas. Aí, DJ, toca a música do Crepúsculo aí. Então, como muitos sabem, né, essa semana aí ocorreu no Rio de Janeiro as filmagens do quarto filme da saga Crepúsculo, né, O Amanhecer, e ele teve gravações na Lapa e, apesar da injeção de capital, né, que em torno de US$1 milhão que teve na cidade, o pessoal da vizinhança ali de onde ocorreu as filmagens não tava muito contente não, e pra mostrar isso, os moradores invadiram a merda das gravações e pegaram um privado, e pegaram um banheiro químico e botaram fogo, cara, no banheiro químico e jogaram na rua, ou seja, é merda. Merda na rua e merda nas gravações, cara. Quem taca fogo em banheiro químico, cara, certamente não sabe o que tá fazendo. Tá fazendo merda, Horas. Não sabe, cara. fumaça de cocô de 1 milhão de pessoas. Não, velho. Com química, né? Nossa, Deus me livre, cara. Provavelmente nós veremos Kristen Stewart nua na próxima... Certeza. Na próxima parte, né, da saga Crepúsculo. Afinal de contas, nela casa no quarto livro e passa a lua de mel no Brasil. Aí vai rolar um tchaca-tchaca labutiaca, muito como diria o Ratinho, né? E os caras vão mostrar o máximo que der, né? Pra censura 13 anos, né? Esses todos são nossas filmagens aqui do Rio? É, porque estão filmando em Paraty também, né? É, onde então, vai ser o... uma salva de tiros pra galera. Uma salva de rojão. Diz que o problema do... problema lá que teve do Crepúsculo com os cariocas é que a produção tava roubando a atenção de todo mundo, né, cara? Olha só. O Ian ficou com uma inveja foda. Será que vai ser brasileiro tipo do Hulk? Ah, velho, o que, os estrangeiros falando português? O que não... não. É, vai chegar pra Bela, Bela, você vale o que pesa? O que não é difícil, namorado, cara? É vampiro. O seu namorado é ser viado. Porra, se vampiro brilha no sol, cara, o cara no Rio vai ser uma chuva de luzes, né? Ou seja, a globeleza é uma vampira, né, cara? Porra, certeza. Porque se eu não me engano, cara, eu não tenho certeza. É bem provável que seja um pessoal dos portugueses que falam, os brasileiros que falam até castelhano, porque a ilha no livro nem existe realmente, parece que chama Esme. Então, se nem a autora teve o cuidado de pesquisar a geografia pra fazer o livro, você acha que o nego vai pesquisar pra fazer o filme? O nego tá cagando. Não, seja mais específico, pô, lá, consulta aí no livro da sua cabeceira aí, dê a informação precisa pra nós. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Não, eu coloquei aqui porque minha esposa leu, né? Então ela me contou. Então é isso, né? O pessoal da produção roubou a atenção dos cariocas, que ficaram nervosos pela concorrência, e tchau, né? Vamos queimar um banheiro. Concorrência. E o ator Will Ferrell é atualmente o ator mais bem pago de Hollywood pelo segundo ano consecutivo. Pela revista Forbes, para cada R$3,35, ou dólares, né? Que o filme arrecada, o ator recebe 1. Abaixo dele tá o Ed Murphy, por incrível que pareça, pra cada 4,45 que o filme arrecada. E entre as mulheres, a mais bem paga é a Drew Barrymore, que aparece na lista em sexto lugar. Ainda por cima, o ator que mais gera retorno nos filmes que ele atua é o Shia LaBeouf, que, infelizmente, não está na lista dos 10 mais ricos, né? Mais bem pagos de Hollywood. Em primeiro tá o Will Ferrell, em segundo Ed Murphy, em terceiro Denzel Washington. O Tom Cruise tá em quinto, o Matt Damon tá em sétimo, o Adam Sandler tá em nono e o Jim Carrey tá em décimo colocado. Cara, o que Hollywood tem na cabeça, né, meu? É bom. Ah, o cara é engraçado, velho. Foda. Não, mas tudo bem, cara. A rentabilidade dos filmes deles são pífias, sabe? Ed Murphy, então, é o cara que ele tinha que pagar pra fazer o filme. Ah, mas quanto será que gasta pra fazer o filme, por exemplo? Às vezes o filme do cara é tão baixa a produção que acaba dando um retornão, né? É um filme que custou 100 milhões de dólares. Mas Rick Bob é da hora, velho. A Rick Bob e o... Deslizando, como que chama lá? O Escorregando para a Glória. Porra, velho, esse filme é fantástico, velho. Nossa, aquele moleque já falando, né? Que você é gay? Ele é como se patinação no gelo já não fosse gay o suficiente, né, cara? Cara, o Vince Vaughn, cara, esse cara, eu não sei por que ele ganha grana, mano. É, porque é a mesma cara toda vez, né, cara? Eu não sei o que ele faz, cara, pra ser tão famoso, juro por Deus. É, cara, tem gente que só existe, né, velho? Porque todos os filmes dele tem alguém famoso, né? Mesmo ele sendo o principal, tem alguém que é mais famoso que ele, até mais engraçado. E o cara sempre tá nos filmes, cara. É impressionante esse cara. Inclusive, ele tá naquele filme lá que... pra você ver, né, cara? O filme que o cara faz um campeonato de queimada, velho. É, tá de bom, mano. Nossa, velho. Pô, e é um filme muito bom, né, cara? O Ben Stiller é até impagável. Cara. Impagável, cara. Principalmente na hora... Não, deixa quieto. Spoiler. Mas é foda. Bom, o Will Ferrell... A hora que ele enche o saco lá, ele infla o saco? Não, e quando ele fica em depressão, gordo pra caralho. Puta merda. É. O que mais me irrita é que vi aquilo, lembra que eu vou ser assim também, cara. Imagina o Guizão, então, né, cara? Você já tô assim, cara. Eu já tô assim. É, mas você não tá deprê, velho. Vamos ver, né? Ah, o cara tá cortando os pulsos nesse momento e a gente não sabe. Agora, o Will Ferrell deve ganhar o equivalente à beleza dele, né? A Drew Barrymore, velho, deve cobrar por queixo, então, né? Ah, cara, mas ela é uma gracinha, né, velho? Ela é bonita, cara, mas ela tem um queixo largo e tudo mais. Ah, mas ela tem um quê de meio bobinha, assim, cara. Eu acho os filmes dela muito simpáticos. Principalmente no Batman. Não, 50 First Date lá. Ah, isso, cara, muito bom, velho. Esse aí, você não tem, vai, não tem como ficar de boba com o Jean, né? Como se fosse a primeira vez. Isso, esse aí. Cara, ela, aquela cara de abobada dela é demais. Eu gosto dela no... A melhor coisa do Batman Forever, né, cara? Todo mundo se apresentando, se introduzindo na festa lá. Aí o Bruce Wayne fala, e aí, você, como eu posso te chamar? Você me chama do que você quiser. A melhor coisa do filme, velho. Pra você ver como o filme foi ruim, né, cara? Foi fantástico. O filme é tão bom, velho, que chega num momento que você não sabe onde que é o chão, onde que é o teto, né, cara? Porque o cenário, foda-se. É tudo um neon só, né, cara? É um neon só, cara. Bom, e no plantão aqui do Nerd Jobs acabou de chegar uma notícia quente e verde, e são algumas cenas já em vídeo do Lanterna Verde, e isso incluindo a pós-produção, velho. Achei que você falou notícia quente e verde, foi pra você a caquinha de nariz do Balrog, né, cara? Quando alguma coisa queimar e ficar verde, você me avisa. Finalmente, né, cara, depois de tantas notícias que a gente deu, de tantos rumores e posters e artes conceituais, principalmente, a gente pode começar a ter uma ideia do que vai ser o filme, como vai ser o filme do Lanterna Verde, cara. E agradou, hein, cara? Então, assim, a primeira impressão que o filme passou, a pós-produção do filme, parece ser bem bacana, né? Aqui entre nós a gente já até estranhou, né, ter cenas com tamanha qualidade de pós-produção, mas uma coisa é certa, cara, Lanterna Verde vai ser um cara cheio de piadinhas, pelo jeito. Vai, ele tá com toda a cara de ser o piadista sempre, né? Será que deve constar no contrato dele, assim? Ele só assina o contrato se tiver isso? Pode ser, velho. Ele entra no apartamento e fala, ei, peguei o anel do ET. Tô tolando o dedo no anel. Tô me achando, mas... Bom, aí o filme obviamente vai contar a história do Hal Jordan, como ele se tornou membro dos Lanternas Verdes, a tropa aí que jurou manter a ordem do universo, policiando as galáxias, né? E aí conta aí com a grande ameaça que é o Paralar, né? O Lanterna Verde, ele é dirigido pelo Martin Campbell, né? O mesmo diretor do Cassino Royale, e vai chegar no dia 17 de junho de 2011, 3D, 2D, 1D, do jeito que você quiser. Se não quiser, dá também, que não dê. O que eu achei, assim, mais precoce de todo, cara, tem até imagens já do Kilowog, já, cara. Era exatamente o que eu ia falar, apesar de ser rápido, né, meu, é impressionante. Pô, cara, vou te falar, o vídeo, assim, obviamente, eu não vou falar que eu gostei 100%, porque tem alguns pontos negativos que realmente, mas eu não quero, né, baixar a moral do filme logo com o primeiro trailerzinho de 30 segundos, mas assim, impressionante, velho, já tem imagens do Kilowog em movimento, cara. Não é pouca merda não, né, cara? A Warner realmente não tá brincando quando se fala no único peixe que tem pra vender, né, cara? Pô, só tem um, né, tem que fazer direito, pelo amor de Deus, cara. É isso mesmo. Não é que nem a Marvel que você pode fazer um cagalhão. Pois é, né, cara, os filmes da Marvel ultimamente tá sendo que nem as vassouras da bruxa do Pica-Pau, cara. Ih, lá vamos nós! Vai, até não acertar. Tá, né? Vamos lá. Ah, cara, mas os filmes da Marvel eu acho que estão bem encaminhados também. Eu acho que essa fase meio, digamos assim, negra de filmes de super-heróis, acho que tá pra acabar, viu, velho? Assim, a DC já tem uma vantagem sobre ela, porque a Warner é, como ela é dona, né, não sei se de toda, de uma parcela da DC, sempre teve uma política, acho que de respeito com a obra dos quadrinhos, né? Tirando os Batmans antigos, pelo amor de Deus. Mas a gente vê que isso acontecia desde os anos 70 com o Super-Homem, por exemplo, né? E, assim, agora que Christopher Nolan tá aí, né, bateu o pé, fincou e o estilo dele se mostrou que é algo que realmente vende e pode levar esse estilo de super-heróis e pode levar a sério, né? Então o pessoal tá, meu, ao mesmo tempo tá levando a sério também, né? Tem que deixar desse lado bobo que tinha o aspecto bobo, né, de filme de super-herói pra trás, cara. Ah, tá, mas peraí, né? Filme aí, não, pelo menos que eu tô vendo Lanterna Verde até agora, não quer dizer que vai ser um filme sério também, né? Não. assim, já pela escolha do Ryan Reynolds, a gente já imaginava. Já sabe que não é. É. Não, o Ryan Reynolds, cara, eu vi uns 2-3 filmes dele, até fiquei impressionado. Ele fez uma atuação séria e tal. E, meu, quando você vai fazer um filme do Lanterna Verde, por mais que o Hal Jordan é muito lá de piada ou brincadeira, a gente sabe, né, que vai ter um toque do Reynolds aí, com certeza. E pelo trailer, a gente realmente, né, tá denotando isso. Mas vamos ver, cara. Mas todo filme tem um pouquinho de comédia, né? É, tem que chamar, né, de alguma maneira. Que você é, até o Batman, né, cara? Até o filme do Batman tem uns momentos assim e tal. Todas Coringa, garantidas, né? Pelo Coringa, exatamente. É, mas o Dark Knight, mas o Begins não tem Coringa, e tem esses momentinhos engraçados. Sim. Eu por mim, cara, se eu fosse extremamente excêntrico, eu saía do cinema da hora do lápis ter desaparecido, porque eu achei fantástico, não precisava ver mais nada. Aquilo foi demais, cara. Bom, outra coisa, né, cara? Martin Campbell, já não só os filmes do 007, ele fez uns outros aí, cara. É um diretor que o estilo dele é ação, né, cara? O trailer aqui a gente vê alguns ambientes meio não, totalmente alienígenas, né? É, comprovando aí que o negócio que foi revelado alguns drops atrás é realmente verdade, né? É bem possível que o filme seja mais focado pra um lado assim, meio Star Trek, Star Wars, né? O que eu acho que faria até, né, cara? Exatamente, eu acho que faria até mais sentido, né, pra essa coisa doida toda que é a tropa dos Lanterna Verdes, cara. Ah, eu sei, será que a Warner ainda tem, por mais que eles falem que não, será que eles ainda não têm nenhuma pretensão de colocar a Liga da Justiça nos cinemas? Ah, cara, se eu fosse eles, eu desistia da ideia, porque eu, sinceramente, os Vingadores, eu já não, né, não me desce muito bem, assim, o conceito, vamos dizer assim, não é o ideal que eles estão tentando fazer agora pro filme, mas o conceito do filme ainda não me desce direito, sendo que são heróis que têm um aspecto mais voltado, assim, pro realismo todo, já que a Marvel coloca tudo aqui, aquelas coisas de cidades reais, personagens mais humanos e tal, que faz até sentido. E não, cara, os heróis da DC, cara, tirando o Batman, ou um ou outro menos evidente, são todos absurdos, cara. Né? Lanterna Verde, que conta aí com poderes alienígenas, o Super-Homem, que é um alienígena. Finalizar cinema, nós temos a notícia aqui de que o Dark Knight Rises, o terceiro filme de Batman, né, sob a tutela do Christopher Nolan, vai ter suas filmagens começando aí em abril em Nova Orleans, né, e até lá eles estão escolhendo o casting das atrizes que vão abrilhantar aí a tela com seu charme e talento. As musas cotadas até o momento são a Rachel Weisz, né, o Jardineiro Fiel e outros milhares de filmes que ela é... Eu vou! Frente e verso, né? A Natalie Portman, né, também, a Padmé Amidala, musa dos nerds. A Naomi Watts, cara, a Naomi Watts tem King Kong, tem um filme dela também que ela faz aí com o Edward Norton. É coisa linda, né? Blake Lively, Anne Hathaway, Vera Farmiga e Keira Knightley. Cara, digamos que o cast aqui tá disputado, né? Mas feia aí, a penúltima aqui, cara, não é a Sarah Jessica Parker, não, né? Eu tô zureto. Eu achei que era também. Tá parecida, né, velho? Ah, mas o nariz não é dela, não. Não é. Tem 10 metros a menos, né? Tem. Então, né, uma delas deverá ser o novo amor do Bruce Wayne, né? E a outra será uma poderosa vilã capaz de enlouquecer o público. Como se não bastasse o time, né, que nós temos aí já comentando. Tem ainda a possibilidade da Charlize Theron no papel da detetive Sarah Essen. Será que esse papo aí da Charlize Theron, né, tipo, um pouco jogando verde aí? Porque lembra que muito tempo atrás se cotava ela pra Mulher Gato, né? É, às vezes é o próprio empresário que solta. É, eu acho que devia ser a Helena Bonham Carter. Mas é uma opção, né? Mas ela só volta se o Tim Burton voltar, isso? É isso que eu ia falar, o cara chama Christopher Nolan, não Christopher Burton, caramba. Podia ser Elizabeth Mastrantonio também. Mastrantonio. Nossa, que amor. Caramba, ela já deve estar caquética já, tá não? Deve. Esses são os nomes que... Esse é um nome que passa muito no SBT, velho. Elizabeth Mastrantonio. Quatro mulheres e um destino. É. É ela... É sempre quando tem ela, Elizabeth Mastrantonio, tem algum filme próximo que tem o Emily Stables. Aposto que você não... Aposto que você não lembra ela em Scarface, você lembra? É a irmã do Tony Montana. Era ela? Era. Bem, ok. Quem que vocês acham que vai ser aí a vilã, cara? Olha só, cara. A Natalie Portman eu tô quase descartando por causa do Thor e estão cogitando ela aí pro filme do Superman também, é isso? Eu tô riscando da lista aqui, mas assim, tirando o fator beleza, eu acredito que o pessoal deva apostar mais ou numa Naomi Watts, entendeu? Eu não sei a Rachel Weisz, não, a Anne Hathaway, ela não tem cara de atriz pro filme do Batman. E eu tô achando que... Ah, porque aquela que fez o Dark Knight tinha, né? Não, tinha cara de morcego, né, cara? Mas olha só, os caras acertaram em cheio, afinal ela tinha que morrer. E outra que você pode riscar aí também é a Blake Lively, né, cara? Que ela tá fazendo Lanterna Verde, ela é namorada na Lanterna Verde. Ah, é verdade, cara, é verdade. Ah, cara, eu apostaria em três nomes pra aparição aqui. Rachel Weisz, Naomi Watts e a, por incrível que pareça, a magrelinha aqui, a Keira Knightley. O pessoal de Hollywood gosta dela. Gosta mesmo. Mas eu acho que vai dar Naomi Watts, cara. Mesmo porque ela tem um nome potente, né? Acende uma lâmpada, só de falar. Ou vai ser todas elas, né? Numa cena do Bruce Wayne com aquela cena de pegador, né? Mega orgia, né, cara? É, num chafariz, no meio de Gotham. No meio de Gotham, não sei, mas que o Bruce Wayne já estuprou alguém na Batcaverna, eu tenho certeza. Deu pessoal... boa noite Cinderela, né, cara? Um dia eu vou te levar no meu cantinho. Vai o policial pra prender ele no meio do chafariz de Gotham. Por favor, senhor, cara, não, me deixa em paz. Ó aqui, ó, o cheque, eu tô comprando Gotham. É mesmo? Eu tô comprando Gotham, dá um reto pra aquele tal de Gordon lá, vai. Quadrinhos. Segunda notícia aqui, o leitor de quadrinhos no mundo todo é tratado pelas editoras como completo idiotas nos últimos anos, eu diria isso daí já pelos últimos 20, 30 anos, né? Sempre tem aí essas sagas que culminam na morte do herói, a gente já viu com Batman aleijado, Batman morto, Superman morto, Capitão América morto, e agora vítima da vez, né? Nada mais, nada menos que o Homem-Aranha que vai tomar a chinelada da vez. Vazou aqui uma capa, né? Um preview. É aí que o site Comic Book Resources, especialista em quadrinhos, ele obteve com antecipação. E nesta capa está, né, escrito nada mais ou menos que a morte do Homem-Aranha. Não existe mais nada, assim, salientado a respeito do assunto. E, bom, o que vocês acham, né, cara? Menos um a ficar vivo. Vamos lá, vamos ser direto. Vai, quantos meses ele vai ficar morto? Nenhum, porque tem o clone. Esqueceu ou não? Cara, mas eles ainda estão nessa putaria de clone? Não, mas se clonaram ainda tem, né? Puta merda, né, cara? Meu, você imagina que isso nos anos 90 deve ter dado aquela crise, né, de paranoia, que nego não tinha medo até de mijar em banheiro público com medo de ser clonado, né, cara? Ah, é verdade, cara. Eu lembro, tinha até aquele seriadinho Third Rock from the Sun, que os alienígenas se disfarçavam de uma família meio desajustada e tal aqui, e até aquele ator que faz o matador do Dexter lá, o... Como que é o nome dele, velho? Muito bom, cara. Ele picava as unhas que ele cortava pra evitar de ser clonado, velho. Caramba. Isso é qualquer coisa, né, cara? Cara, agora sim, né? O Homem-Aranha, o problema do Homem-Aranha é que ele sempre teve uma origem mais, comparando-se com os outros heróis, né? Algo mais modesto, né, cara? É um estudante, um adolescente... Um Zé Ruela que ganha seus poderes aí acidentalmente. Quer dizer, todos ganharam, né? Mas ele é um Zé Ruela, como já bem frisado. Só que, e é o seguinte, e dado esse fato e mais alguns outros, né? Conforme a mitologia que foi criada pra ele nos quadrinhos, essas paradas mais científicas aí acabando ficando, assim, saltou demais da proposta do Homem-Aranha, cara. Então é meio difícil você colocar um argumento aí em que se clone o Homem-Aranha, que se mate, que se volte. E isso daqui, cara, vai ser aquela, sabe, vai ser uma emenda foda, né? E o conserto disso vai ser que vai ficar pior. Ah, cara, vamos pra próxima notícia, vai, chega. O que mais me deixa inconformado é o pessoal que reclama e ainda compra. You find the Spider-Man. Miscelânea. To the cities of the future, take what we can and bring it back home. home, so take me down to the cities of the future. Everybody's happy and I feel at home. Não dá pra saber se é uma piada ou se é uma invenção, algo fictício, mas inventaram um gadget que você liga no seu iPhone, marca essa, Oliver, que transforma o seu iPhone em um taser. Ah, bom, porque eu achei que você tinha inventado um novo aparelho aí, cara. O iPhone, porra, é engraçado pra caralho. Né? O iPhone é engraçado pra mim mesmo. Então vai, então, iPhone. Inventaram então pro iPhone um Stunphone, que é nada mais é do que transformar o seu iPhone em um Taser Boy. Ele solta uma descarga, você copla, né, ele no seu na entrada que tem no iPhone, embaixo, e ele vira, dá choque nos seus amigos, inimigos e qualquer pessoa que você acha legal. Não. Eletrocutar. Mas olha só, você dá choque no amigo, porque já não aguenta. A bateria não aguenta nem a carga pra sustentar ele um dia. Se você for dar uma descarga elétrica em alguém, velho, pô, já era, né, cara? Ah, mas é, você dá uma descarga elétrica no bandido e não tem bateria pra ligar pra polícia, né? Então, gente, é o seguinte, armas da vez. O iPhone e cartão telefônico, né? É brincadeira. Ele diz que dá um choque de 9 mil volts, o que deve ser em corrente aberta, tomara, né? Ah, e ele... aqui, no caso, o que eu acho que acontece aí é que o iPhone vai saber fazer o papel só do botão, saca? Será que ele tem uma bateria nele mesmo? É, ele deve vir com o negócio completo e em vez de ter um botão, você liga ele no iPhone, só. Pô, mas deve ser xarope, né? Imagina o cara vai te assaltar, você não, pera, tira o iPhone, aí você tira o negócio e você não, põe no dock. Você tem que deslizar pra destravar, né? É mais fácil você jogar o aparelho no cara, que é pesadão, velho. Ele não precisa de nenhum aplicativo especial, nem de nenhum jailbreak. E é bom você ter um iPhone 4 que tem canto vivo. Ah, é. já abre o talho, já. Exatamente. Se tiver o 3GS, que nem o meu caso aqui, véio, tá fudido. Ele é todo design aerodinâmico, ele é arredondado. Não, velho. Tem que ser o 4, que é canto vivo mesmo. Mas ele ser aerodinâmico é bom, né? É, ele atinge uma velocidade maior, né? A resistência do ar não exerce tanto efeito assim, durante a trajetória. Os criadores, que ele não precisa de nenhum jailbreak nem de nenhum aplicativo especial e vai custar só $25. Pra gente não é muita coisa, mas pros americanos isso deve ser uma coisa absurda de cara, né? É, eu espero que se você acertar o iPhone no bandido, ele tenha um jailbreak, né? Ai, caceta. Bem, o Tetris, né, um famoso jogo russo que é mania no mundo inteiro até hoje, todo mundo sabe que ele simula o nosso cérebro, né, mas além disso, ele também pode ser bom para pessoas que sofreram estresse pós-traumático. Principalmente os que perderam as mãos. Humor negro detecta. Você sabe que o humor negro é que nem mão, né? Tem quem tem e quem tem. É que hoje a gente tá sem a nossa censura, que é o SUS. E o Public Journal of Science, né, publicou um estudo que mostra que jogar Tetris após uma experiência traumática pode proteger contra flashbacks recorrentes, né? É claro, o jogo... você coloca um quadradinho em cima do assunto e pronto. Aparentemente, né, o jogo distrai o cérebro do evento e faz o arquivo de memórias dolorosas entrar em curto. Então, talvez isso seja o quê? Um tratamento indicado pros mineiros do Chile? Não, isso daí é o iPhone jailbreak. O Stunphone. Bem, então, aparentemente esse efeito, né, é exclusivo para jogos visuais espaciais também, né, e o estudo descobriu que games apoiados em conhecimento... Ô, Polar, você foi cruel agora, hein? O quê? Um jogo de coisas caindo pros mineiros do Chile? Você vai soterrar a peça. Um jogo de pedras caindo, é isso que você quer? Os caras joguem? Aqui os chilenos, eles não gritaram a peça certa. Acabou tampando tudo, velho. Eles não conseguiram cortar a linha, né, cara? Bem, o estudo também descobriu que games apoiados em conhecimentos gerais e habilidades linguísticas não têm o mesmo efeito terapêutico. Então o negócio tem que ser visual e espacial mesmo, né? E Tetris é totalmente isso. É aquele que você joga com a boca aberta, né? A língua pendurada, babando, né, velho? Que coisa que te... eu acho que te consome mesmo. Porque Tetris, cara, é um negócio que eu acho que exige muita atenção. Não que exija, mas... Não, sem fim, né? E é sem fim, né, cara? E é sem fim, exatamente. E é um jogo sem fim que você não consegue parar de jogar, né, cara? Pois é. Se você começar, vai embora. Pô, e falar em mineiros, cara, você viu que já estão filmando, né? Ah, o que eu disse? Daqui a pouco, a equipe de produção de filme soterrada, blá, blá, blá. Tem que ser lá em Portugal, né? Porque eles não vão fazer cenário, né? Aí chega lá, a bilheteria do filme dos mineiros afunda, né, cara? Nossa. Você sabe o que deve ser pior pros mineiros, olha? É. Crash the Castle. Momento Sofá. Bom, Polar, solta a música pro Momento Sofá. Bom, é isso aí, chegando uma das dessas atrizes aí que vira e mexe aparece em séries de TV, a Alessandra Torresani, que na verdade é um terrezão. Caralho! Com fotos aí com a princesa Leia, né? E bom, essa atriz aqui é daquelas que já fez inúmeras aparições em séries de TV, é Caprica, Plantão Médico, CSI, Clones, né? Tá aí em todos, então ela é a bola da vez aqui. A bola da vez? Não, que mancada. No Momento Sofá é a atração da vez. É o tufo da vez, né? E ela vai, é uma Leia, né, diga-se de passagem, escrava do Jabba, né? Não é qualquer versão, não. E continuando a febre aí de Star Wars, nós temos também a foto de uma anônima que tirou foto do seu iPhone, que aliás está estilizado como Darth Vader, né? E ela tá com uma, um biquíni, um maiô de R2-D2, cara. Sim, ela está uma com grafa. As pernas... Sim, ela está com as pernas e as cabeças pra fora. E muito nego vai olhar essa foto querendo a cabeça pra dentro, né? É, exatamente. Essa daqui é a versão do R2 com foguetes, né? com um par de propulsores, né, cara? É. Por que, cara? Ela tem um quê de Olivia Wilde, não sei? É, tem um cara, como que chama a mina lá do Miami Ink, lá, a Kat Von D. Puta, é mesmo. Então, é a mina mais nerd, né? Ela com o maiô de Star Wars e ela é uma completa HQ, dá pra você ficar lendo também. Total, cara, a mulher é totalmente ilustrada. Um iPhone, né? Mais do que isso, impossível. E esse foi o nosso 70º Nerd Drops, o nosso episódio de bolso. Rapidinho para informar vocês nesse feriado. E para terminar, nós temos aqui o nosso pedido da semana passada do Renato Benevenuto, né? O nosso colunista, que fez um belo texto essa semana aí. Vocês podem conferir no link do post, que pediu Stereophonics. Que música, Oliver Pérez? Mr. Writer. É isso aí. Até semana que vem. Fique com Mr. Writer. Feliz aniversário atrasado. Cariocas protestam contra filmagens de Amanhecer porque talvez a Kristen Stewart possa estar nua no filme. Por que não, né? Ah, deixa assim, vai. Bando de carioca fã do Rei Stark.